Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 295. E estamos aí numa semana de empate com o Grêmio no 1-1, num jogo que foi polêmico. Alguns acharam que foi bom, alguns acharam que foi uma porcaria. Mas buscamos um empate fora e nós vamos discutir hoje se isso é uma coisa boa. Eu sou Jair Viana e estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar com ele. Lucas Deleucas, dê sua boa noite. Boa noite, semana ok, né? Se não tivéssemos perdido para o Sport em casa, um empate contra o Grêmio não seria mal, né? Então, vamos que vamos. É isso aí. E ele, o homem que está fazendo os decabits, que é uma pequena dose de decadente diária aí para os nossos espectadores. Felipe Deleucas, Felipe, dê sua boa noite. Olha. Boa noite, pessoal. E falar assim, eu tive que aguentar a zoação de português falando que empatar com o Filipão hoje em dia é derrota, para ver o nível que a gente chegou. E nós queremos, o povo quer saber por que que você tirou o vídeo? É porque hoje aqui eu tô passando com alguns problemas aqui tecnológicos, né? E Sei. aí os meus drivers aqui do USB não estão funcionando direito. Aí eu consegui ligar os microfones, mas a câmera e o outro microfone que eu uso para gravar o Decabits ainda não estão funcionando. Preciso dar uma resolvida, vou usar minha folga amanhã para resolver esse problema e continuar produzindo vídeos. Beleza. E por último, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel. Primeira pergunta, essa desculpa do Felipe colou? Ô, Jair, sendo muito sincero com você, eu prefiro ele sem vídeo, porque ele é muito feio, né? Mas aí é uma questão de gosto, já que você prefere ver ele, fazer o quê, né? Isso aí é cada um com seus cadacais, né? Eu sou uma geração grunge. Eu não sei se eu sou grunge, eu não entendo essas porra, não. Você é Digo que eu sou geração velho. cringe. Você é geração Cringe, cringe. cringe essa porra Não, aí desse você é nome. boomer. Eu sou quem? Boomer. Eu sou é gordo, cara. Acabou o assunto. Eu sou gordo, foda-se, caralho. Então, tivemos aí uma semaninha para trabalhar, né? O que é sempre muito complicado para o Mancini, pelo que a gente está vendo. O ideal talvez seja jogar dia sim, dia não, porque quanto mais se treina, parece que pior fica. Pegamos um Grêmio que não vence na sua arena, que tem só uma vitória no campeonato, um time em crise, um time que tinha acabado de ser eliminado de uma competição internacional, um Grêmio sem sua zaga titular, cheia de desfalques, com Douglas Costa ainda muito fora de ritmo. Enfim, pegamos um time do Grêmio que era hora de vencer, né? Mas mais uma vez o América fez o favor a si mesmo de não conseguir fazer o básico, que é vencer um time em frangalhos, igual o Grêmio está. Meu medo, nós vamos falar muito sobre isso no programa, mas meu medo é que assim, no segundo turno, esses times que a gente está pegando agora em frangalhos, vão voltar voando e a gente está fudido. Que o diga, por exemplo, o Flamengo, que a gente pegou no, no, nos primeiros jogos, e a gente tinha que ter vencido aquele jogo. Muito falar, ah, Flamengo, sei o quê, mas não era o Flamengo, Flamengo. O Flamengo, Flamengo ia sair hoje, ó. Meteu cinco no São Paulo. Nós vamos pegar aí no segundo turno, provavelmente totalmente embalado, brigando por título, nós estamos fodidos. Mas, enfim. Fomos a campo com uma alteração, o pagodeiro, o Krigor, já entrou, chegou essa semana, já jogou, que mostra que os que estão lá ou são muito ruins, ou não inspiram confiança nenhuma para o Wagner Mancini. Enfim, não dá para saber direitinho o que está acontecendo, não. Mas só sei que o Krigor já chegou e já jogou. Krigor entrou no lugar do Carlos Alberto, que para mim era o grande, a grande nome do nosso ataque hoje. Você vê o menino de 19 anos hoje, a nossa esperança. Tanto nós estamos fodidos. Entramos dominando o jogo. O América tomando as ações, marcando pressão, marcando lá na área do Grêmio e tudo. Esse esquema aí com dois Juninhos não tá dando certo. Eu sou um ferrenho crítico do Juninho, todo mundo sabe isso. Eu não gosto do futebol do Juninho, eu não gosto, eu não acho proveitoso. Desde que começou na América, eu nunca gostei. Não vai ser agora que eu vou mudar de opinião. Pelo contrário, agora que está mais fácil ainda ver que ele não tem lugar nenhum nesse time. Para mim, ali tem que ser o Zé Ricardo no lugar do Valoura e o Juninho sai e entra o Valoura no lugar dele. O Valoura é o único jogador ali que tem um passe mais diferenciado, tudo que tenta uma jogadinha. Numa dessas tentativas, ele perdeu a bola, contra-ataque do Grêmio. Nós jogamos com três zagueiros. Não dá, bicho, não dá. Aquele menino lá, o Ricardo Silva, ele fez uma Série B muito legal com a gente naquela época, mas se a gente for tirar o nosso lado, de torcedor, de apaixonado, a gente vai lembrar que assim, ele se destacou numa Série B muito fraca. E se destacou muito mais pelos gols que ele fazia de cabeça do que realmente por ser um bom zagueiro. Mas o América o trouxe de volta, repatriou ele. E ontem, mais uma vez, numa falha bizonha dele, a bola passa debaixo das pernas dele, um negócio bizonho. O Grêmio faz 1-0, desmonta o América, para variar, sai perdendo. Mas aí a gente contou com a sorte. Sorte não dá para cravar que é ruim o América fazer gol, mas é ruim o Felipe Azevedo fazer gol. Porque se o Felipe Azevedo não fazia gol e era titular absoluto, imagina agora que ele fez o gol, né? Ele não sai mais, acabou. A gente tem que agora torcer para ele ser negociado, coisa que é impossível. Ou não sei qual que é outra alternativa, não. Porque sair do time agora ele não sai mais. Ele fez gol, acabou, né? Empatamos. Um bonito gol, um gol de oportunismo, um gol de atacante mesmo. Viramos o segundo tempo, voltamos dominando o Grêmio. A gente foi melhor, mas por incrível que pareça, mesmo sendo melhor, as melhores chances de gols foram do Grêmio, que mostra que a gente tem problema na defesa, no meio e no ataque. É duro, a gente não consegue finalizar, a gente não consegue completar uma jogada. E para variar, o Mancini tem errado feio nas substituições. Toscano, muito obrigado, Toscano, você foi importantíssimo, para o América. Nós temos uma. O América é grato àqueles que engrandecem seu pavilhão, mas não dá mais para o Toscano, cara. Uma Série A não dá para o Toscano jogar numa Série A. Ele entra, parece que é o terceiro quadro contra o primeiro quadro. E ele está no terceiro quadro. A disparidade é gigante, é um negócio impressionante. Ele não consegue dar sequência em nenhuma jogada. Ele até tenta, mas não dá, não dá. Outro que abaixo da crítica é o Diego, o Alan Ruschel. Não dá para entender. Diego Ferreira não vou nem criticar porque era a opção que tinha, né? Diz que agora parece que o Patrick está fechando aí. Então, assim, quando nada pode ser pior, o América consegue piorar, que é trazer o Patrick. E foi isso, um jogo bem xoxo. As melhores chances foram do Grêmio. Cavicchioli, já adianto, foi meu bala. Ele fez uma defesa no final do jogo, linda, maravilhosa. Ele roubou a bola no pé do atacante do Grêmio. O Jair até falou sobre a questão do resultado. Se a gente tivesse ali com os nossos 15, os 15 aos 18 pontos, esse empate seria ótimo. Mas com a pontuação que a gente tem na zona do rebaixamento e pegando o Grêmio como a gente pegou, esse resultado foi péssimo. Nós precisamos vencer para acreditar em alguma coisa, porque o que a gente lê hoje, o sentimento do americano hoje é de extrema frustração por mais uma Série A que a gente deixa escapar pelas nossas mãos e uma Série A de permanência fácil. Agora a gente tem aí Fluminense e depois Chapecoense. E vamos ver. Vamos ver o que o Mancini consegue aí, se ele consegue mudar esse sentimento nosso aí, que hoje, até de alguns torcedores, é fora Mancini. É isso. Tá bem complicado. Antes, eu queria mandar um abraço aí para uma corintiana que adotou o América lá em São Paulo, a Jennifer Bittencourt. Ela é noiva de um amigo meu, Rodrigo. Queria mandar um abraço aí no programa para ela. Ela deve estar nos escutando aí. Fez uma boa escolha, viu, Jennifer? A gente reclama bastante aqui, mas a gente não larga essa paixão nossa, não, viu? Lucas. Você concorda com o Thales aí? Como é que está seu sentimento aí? Eu concordo quando ele fala que o empate seria bom se a gente não tivesse na situação que nós estamos. O que você pensa? O Grêmio, por mais que não esteja numa boa fase, né, tá brigando ali com a gente, eu acho que dificilmente o Grêmio vai ser um time que vai continuar brigando na zona de rebaixamento até o final do campeonato. Então, assim, em termos gerais, quando a gente pega a tabela antes de começar o campeonato, a gente pega os jogos fora ali contra Grêmio, Inter, times nessa fase, a gente pensa, pô, um empate fora tá bom. O problema foi que a gente não fez o dever de casa contra Juventude, Cuiabá, e a gente, além de não fazer o dever de casa, a gente rasgou o dever de casa contra o Sport, né? Então, que são times de confronto direto e que foram jogos em casa, né? Então, o problema foi esse. Mas, assim, apesar de todas as escolhas equivocadas que eu entendo que o Mancini está tendo, tipo, manter o Juninho de titular, o Alan Ruschel até meio complicado, porque não sei se tem outra opção na lateral esquerda, mas, assim, jogador muito fraco ali, a gente tem que contar com o Zé Vitor como titular na zaga. Poxa, eu acho que a gente vai acabar queimando ele, eu não gostei da partida dele, muito lento, e, tipo, o Zé Vitor, o zagueiro pelo lado esquerdo, e o Alan Ruschel, o nosso lateral esquerdo, e um menino da base do Grêmio correndo, cara, que nem se os meninos chamassem o Uber, não dava tempo de chegar quando. É Wanderson, né, que chama o cara do Grêmio. Então, assim, tava totalmente desorientado. Eu acho que até falaram que saiu pelo cartão amarelo, eu acho que assim, falou assim, cara, eu vou sair antes que vou tirar esse menino, porque não vai dar conta. E o Ramon, eu acho até que nesse sentido, mais que é estranho, né, um volante não tão alto entrar de zagueiro pela esquerda, eu acho até que foi muito acertado no final das contas, porque depois daquilo, o Wanderson realmente não jogou mais, a bola não chegou muito por ele, não teve muita chance e até saiu no segundo tempo. Graças a Deus que o Filipão fez esse favor pra gente de colocar o Rafinha ali no lugar dele. Então, acho que, por mais que as escolhas foram equivocadas, e por mais que eu acho que o resultado não foi bom, porque a gente não fez o dever de casa, então a gente precisa de buscar umas vitórias fora, eu até gostei da postura do time. O time é muito limitado. Então, acho que mesmo que fosse a escalação dos nossos sonhos, vamos colocar assim, o time ainda assim é um time muito frágil. É um time com um pouco mais de qualidade. Você pega um cara que nem fez uma partidaça, aquele Douglas Costa. O cara dá dois passos na bola e coloca o cara na cara do gol. A gente não tem um cara para fazer isso, né? Então, a gente pressionou o Grêmio. A gente poderia ter ganho o jogo. Só que falta qualidade, não tem os caras que tem são muito ruins, não tem como assim a gente poxa, o nosso ataque era o Krieger e o Fabrício Daniel. Pô, os caras até tentaram, você vê que finaliza e tal, mas são fracos, assim, você vai depender em alguma parte, em algum momento vai sobrar uma bola, vai fazer um gol, mas não são gênios, assim, se a gente tem um atacante de qualidade, tem um meia ali para conseguir distribuir melhor o jogo, a gente poderia ter mais chances. Eu acho que, apesar das escolhas equivocadas do Mancini, eu acho que a gente não ganhou o jogo por falta de qualidade técnica e também por sorte. Porque o Alisson teve uma bola na trave que foi de pura ruindade dele. O Cavicchioli fez uma puta defesaça. Teve um cruzamento dentro da quase perto da pequena área que um cara do Grêmio chutou, acho que o atacante que entrou chutou para fora. E teve um contra-ataque que o Alisson matou também, que ele tava andando, tava correndo, correndo, correndo, ele não tocou para direita, não tocou para esquerda, e faz com o Ricardo Silva que desarmou. Então, se o Grêmio aproveita duas dessas oportunidades, 3-1, tchau e bênção, eles pegam e levam o jogo. Mas eu gostei da postura, eu acho que o time, segundo tempo, o time voltou para ganhar o jogo, e até os 43 minutos, ali, 42 minutos, a gente tava querendo ganhar o jogo, mas as mudanças do Mancini foram mudanças para ganhar o jogo, por mais que equivocadas. E daí no final, finalzinho do jogo e acréscimos, aí eu acho que o time preferiu segurar, tanto que eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Último lance do jogo, o cara se recusar a bater a falta para encerrar a partida, assim, não, uma coisa meio bizarra. Sem comentário. Assim. É, cara, manda para dentro da área, espera um cabecear, se não cabecear, manda para fora. Tipo, se não bater, foi uma coisa meio bizarra, tudo bem. Não, senhor Lucas, discordo de você, certíssimo. Se vocês se lembrarem, contra o Internacional, foi assim, né? O último lance, bola no nosso pé. Mas a gente fez uma falta, disso. Né? Não, mas a gente fez a falta, né? A falta era pro Inter. O Inter que mandou na nossa área. Tá, ah, é. Faz sentido. Perdão. Mas a gente conhecendo o América como a gente conhece, foi melhor daquele jeito. É, mas assim... Não sei se rola, manda bem alta para tipo, poder ser um tiro de meta, porque daí o juiz não ia deixar bater o tiro de meta depois. Enfim, eu achei que foi meio esquisito, né? Eu achei que foi covarde demais. Mas, de qualquer forma, ok. Eu acho que nesse aspecto, assim, o empate contra o Grêmio não é um desastre. Né? Agora vai depender de como é que vai ser a nossa sequência. Ô, Jair. Oi. Troca eu de lugar com o Felipe aqui, por favor. Aí, obrigado. Por que você não... Qual era o seu problema com a posição? Porque tem um negócio escrito ao vivo aqui que estava bem no meio de mim, assim atrapalha a nossa audiência. A audiência feminina vê meu rosto. Sei, sei. Ô, gente, o Alain Delon do Decadentes. Aham. Deixa. Isso é doença, viu, gente? Eu tô tomando remédio para isso, tá? A entrada do Ramon improvisado de zagueiro é uma sentença de morte para Anderson e Lucas Cal, né? Se você prefere improvisar um volante do que botar um dos dois zagueiros que você levou, é a prova da falta de confiança, né? Total, mas o Lucas falou muito bem isso. O Ramon entrou bem. Não, tudo o bem. A questão é, o Lucas Cal e o Anderson entrariam bem para marcar aquele menino rápido? Provavelmente não. Então a melhor coisa foi o Ramon, filho. Ou seja, pelo menos o Mancini tá conhecendo o elenco, né? Ah, e até acho uma coisa, o Zé Vitor realmente não é para ele sair correndo com o lateral lá, que é bem mais rápido que ele, né? Quem matou ele foi o próprio Alan Ruschel, né? E aí eu não sei porque que ele já também não tirou o Alan Ruschel ali, que não tava dando conta, né? Aí ele acabou matando o Zé Vitor, e aí colocou alguém que vai ficar pra resolver. Já que o meu lateral não marca ninguém, deixa eu colocar alguém que consegue correr pelo menos, que ele vai ter que marcar pelo meu lateral, né? E acho que foi basicamente o porquê que ele entrou com o Ramon, né? Mas, há de se convir que se o Anderson era até preferido para jogar de lateral esquerdo no lugar do Ramon com o Lisca, mostra que realmente ele perdeu, assim, total a credibilidade que ele tinha, né? Acho que hoje não é opção nem para zaga mais. Então, improvisar alguém é melhor do que manter ele, né? E para quem que leva, então, os dois? Tem isso, né? Os caras conhecem o Rio Grande do Sul, né? Viagem pela delegação. Vai que machuca todo mundo, né? Assim, vai que machuca três zagueiros. Aí você acaba tendo que colocar eles, né? Mas eu acho que para entrar no lugar, alguém para entrar no lugar do Alan Ruschel seria, eu acho que só o próprio Ramon. Porque o Ramon é um volante que poderia fazer esquerda, a gente já viu que ele não, até... Na verdade, Lucas, o João Paulo tava, né? Ah, o João Paulo teoricamente, né? Eu não sei, mas teoricamente o reserva imediato do Alan Ruschel. Então viajou para quê? Se o João Paulo não podia nem entrar no jogo, viajou para quê também? Não, mas é porque talvez ele deve ter entrado, tipo assim, não sei, numa situação um pouquinho mais defensiva, ou para tentar colocar a bola parada. Não sei, cara, eu não consigo entender o Alan Ruschel titular, sinceramente, cara. Ele não é um cara que marca bem, ele não é um cara que ataca bem, não é um cara rápido. Porque pelo menos um lance parecido. Mas você tá falando, ô Lucas, você tá falando do Alan Ruschel ou do João Paulo? Porque todas as características que você falou aí cabem também no João Paulo. Mas o João Paulo, pelo menos, o João Paulo tem uma bola parada. O João Paulo, vez ou outra, acerta o chute de fora. O João Paulo é um pouquinho melhor do que o Alan Ruschel, na minha opinião. Faz sentido. O João Paulo é ruim, a gente sabe disso. O João Paulo, ele realmente não marca. É só pra mim que o microfone do Deca Beats tá uma merda? Ele ataca, ele consegue acertar o gol de piorou, semana. Piorou. Não dá pra fazer. Seu microfone tá picando, viu, Felipe? Espera aí. E parece que você tá fazendo decadente dentro do banheiro? Tá um certo som de eco aí? É porque o João tava uma bosta. Ele tá gastando as energias todas dele só com decabits. Isso aqui é spin-off, bicho. Isso é um spin-off, tá vendo? É um spin-off, continua aqui, ó. Esse é bom. Esse é dos caralhos. Ó, se eu fosse o senhor, eu ficava realmente elogiando os spin-offs, que o próximo é o seu, né? Inclusive, nós já estamos preparando a estreia dele aí para agosto, viu, gente? Fiquem espertos aí que o Thales terá o spin-off dentro do Decadentes. Vai ser bem alcoólico. Vai. Vai Porque ser bem. eu sozinho não vai dar certo essa porra, não. Mas vambora. Vamos continuar falando do jogo. Thales no comando. A princípio, dia 18 de agosto. Vai ser bacana demais, viu? Vai dar uma merda essa porra aí, mas vambora. Vamos continuar. Vai se chamar Thalê Oliveira. Valeu, Oliveira. Ô, bicho, eu sou fã demais da Leo Oliveira. Ele é do caralho. E joga bola bem, aquele filho da puta. Joga bola bem. Coisa que eu não faço, né? É, isso é verdade. Felipe, dentro dessa lógica que nós estamos falando de escalação, eu falo com você que eu não entendo a escalação do Mancini, a gente já falou isso aqui. Juninho na frente, Juninho Valoura de primeiro volante. Quando você assusta, tá o Bauer armando jogada. De repente, quando você assusta, tá o Bauer fazendo ligação para armar uma jogada. Ô, Alan já, desculpa, Ruschel. desculpa, só te interromper. Ontem o narrador, que eu não me lembro o nome dele, falou justamente isso. O Bauer estava de lateral direito, lateral esquerdo cruzando uma bola. Não era direito. Ele falou assim: Direito? que é ó, O como narrador o falou Diego essa Ferreira não está parada. fazendo uma boa partida, o Eduardo Bauer está tendo que ir para o fundo para Pois cruzar. Só é, que o Bauer cara. mesmo não teve essa confiança, não. Então, isso aí para mim não é defensável, para mim não tem lógica. A escalação dele para mim não tem lógica, as mexidas dele tem menos lógica ainda. Observando que o nosso elenco é ruim, nosso elenco é sem possibilidade de mudança de jogo. Felipe, que você mudaria nessa escalação? O que você pensa de uma escalação inicial aí ideal para você? Olha, até assim, mantendo esse esquema de três zagueiros, que eu acho que ele gostou, e o problema, uma coisa que acontece muito no esquema de três zagueiros é se você tem os laterais, os zagueiros que jogam pelas beiradas, dando certo suporte às vezes. É por isso que o Bauer apareceu um pouco nesse lateral, e é por isso que muitos times acabam meio que improvisando. Você pega ali a seleção inglesa, por exemplo, joga com o Walker, que também faz esse Manchester City, que é um lateral direito, fazendo o zagueiro pela direita. Só que no caso, eles são zagueiros que sabem marcar. Ó, são laterais que Gente, marcam bem. eu arrupei com esse comentário. Seleção inglesa, Walker, eu nem sei o que é esse Walker. Não, aí. O único Walker que eu conheço é de bebê. E aí, assim, quando você pega o América, a gente não tem um lateral que consiga fazer isso. Então, aí você vai com os zagueiros mesmo. Só que aí você precisa de um meio-campo que consegue dar conta do recado. E quando você coloca o Juninho para jogar, você, infelizmente, você mata um jogador do seu meio-campo, que ele vai ser inoperante para as duas funções que o meio-campo vai ter. Porque ele não vai conseguir te entregar defensivamente e ele não consegue entregar ofensivamente. E aí, por mais que ele não tenha participado assim, diretamente do lance do gol, é um pouco reflexo disso, porque ele não vai conseguir ter o passe qualificado, ele não vai conseguir criar, que é uma coisa que o Valora faz. E o Valora, mesmo como primeiro volante, ele vai e aparece à frente para ter essa armação. O problema é que o armador, o camisa 10, ele é aquele cara que de vez em quando vai dar o passe ali mais arriscado e vai perder a bola. E é por isso que você tem que ter jogadores que vão estar ali fazendo balanço defensivo atrás para poder evitar um contra-ataque fatal. Quando você tem o Juninho que vai estar fazendo meio que a ponta direita e não vai conseguir fazer balanço defensivo, ele marca meio mal, você leva o seu primeiro volante ali, aí ferrou, porque você vai ter os seus zagueiros atrás, que geralmente são lentos e não vão dar meio que conta do recado. E foi isso que aconteceu ontem. A gente perde a bola ali, eles dão no lateral dele, o Alan Ruschel não estava conseguindo pegar ele nem sair na frente, aí saindo atrás do cara, então nem viu o cara. E aí ficou os três zagueiros aí no mano a mano com o ataque dos caras e deu no que deu, né? Então o Juninho é pior, porque ele não agrega nada ofensivamente, vide que as bolas que vão nele ele meio que morrem, né? Um lance mais perigo, e defensivamente ele é totalmente inoperante, né? Então a maior coisa que eu mudaria é tirar o Juninho, colocaria, se for para ter um o Juninho Valoura mais à frente, o Zé Ricardo, porque você resolve um pouco esse problema. Se for para querer manter o Valoura de primeiro volante, eu coloco o Isaac, por exemplo, o meio de campo que tem a ofensividade, que você não precisa do Valoura ser o cara que vai chegar toda hora ali na frente. Perfeito. E o Alan Ruschel, né? Esse também não tem condição nenhuma. Mas não tem condição nenhuma de jogar. É muito fraco. Ele não consegue marcar ninguém. Aí, que pensa que o lateral direito do Grêmio é bom, mas nem a culpa é. Não consegue chegar um cara a fazer falta. E assim, ele já falhou também. O gol do Atlético é ele meio dando aquela trotinha ali atrás do Hulk, sem fazer nada, sem chegar, sem fazer uma falta. E aí isso compromete, né? E ele também não coloca nada ofensivamente. Ele não é muito bom cruzando. Ele não, as chances que ele tem de finalizar, ele erra. Então, é melhor colocar o Giovani ali. A cada um, mas ele vai acertar? Ih, agora foi, agora morreu. Só pegar um gancho aqui no que o Felipe falou, já bem rapidinho. É muito interessante, quem estiver nos ouvindo, seria muito interessante escutar o Decabits que o Felipe fez sobre o Juninho. Foi ele mesmo, né? Que fez sobre o Juninho, que é muito legal. É. E assim, e só uma coisa, o pessoal veio especulando, colocar o Juninho de lateral de ala pela direita ali, também não vai dar certo. Ele continua sendo ruim para marcar. Então, colocasse o Juninho ali, ia ser mais ou menos o Alan Ruschel. O lateral deles lá ia passar toda hora ali, sem muito problema também para fazer gol, né? Então. Talvez o que o pessoal agrada muito no Juninho. Que o pessoal agrada muito no Juninho é a questão do pulmão dele. Você via ontem, ele conseguia chegar nos caras, ele estava lá na frente, ele voltava correndo para marcar os caras, só que assim, ele marcando, e um Cone é a mesma coisa, ele é um Serca Lourenço do cacete. Não, Otário, você está errado, o Cone, de vez em quando, a galera tropeça no Cone, nunca vi ninguém tropeçar no Juninho ainda, perder a bola. Então, assim, eu gostava antes, quando o Juninho era tinha alguma relevância, que ele fazia meio que ele conseguia marcar e ele conseguia fazer meio que um elemento surpresa ali. Ele chegou a fazer gol contra o Flamengo, chegou a fazer gol contra o Santos lá em 2016, chegou a ter algumas coisas, mas hoje em dia ele não dá conta. E para a Série A, cara, ano passado a gente teve uma situação assim que na Copa do Brasil, né? Chegou um lance que ele chegou com elemento surpresa para ele finalizar, o cara é ruim, cara. Não vai acontecer sempre. Assim. Então não tem como. E essa melhor fase do Juninho, você lembra quem que era o resto do meio de campo? O William Maranhão e Zé Ricardo. É. Aí o terceiro, que é o Juninho, pode andar lá para frente que não tem problema nenhum. Pode fazer o que quiser, pode sentar, tomar uma água. Não tem problema nenhum, porque você tem dois caras marcador atrás. Agora. O William Maranhão, mal ou bem, era bom tecnicamente, razoavelmente, para a Série B, pelo menos. Né? E até tá fazendo a Série A. Para a Série B, sim. O pessoal tem elogiado. É. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Matheus Borges está aqui perguntando. Boa noite. Tenho dois filhos morando no Rio de Janeiro e estive essa semana no Rio. Lá se fala que o Lisca pediu o Vasco. O Alê ou o Zé Ricardo? Quero suas opiniões. O Alê, por mim, vai. Zé Ricardo tem que pagar bem. Ah, o Alê, eu embrulho para presente, já mando, e o Zé Ricardo fala assim, o Alê ainda não, mas se quiser levar o Juninho, ele embrulha. O problema é que se o Alê for na velocidade dele, ele chega lá só mais ou menos em outubro. Não, a gente paga um rato. Agora é impressionante como, isso eu bato na tecla há anos, como o Lucas bem lembrou aí, o Juninho tá aqui desde 2016, cara. Os técnicos passam por aqui e nenhum fala em levar o Juninho. Alguma coisa tá errada nessa porra aí. Acho que o Anderson tentou levar ele, acho que pro Goiás, né? Não sei. Eu lembro de uma tentativa, Não sei. O Anderson tentou levar ele pro Goiás quando o Goiás tava na Série A ano passado. Se o Goiás não conseguir tirar o Juninho do América na Série B, e a gente vê todo mundo. A gente tava na B, né? Eles estavam na A. Então, e eles estavam na A. Tá. E a gente já viu todo time consegue tirar jogador do América. Isso nunca foi um empecilho pra gente, pros outros times, tirar jogador do América. Mas deve ser aquela parada tipo assim: olha, libera ele aí. Sem compensação nenhuma, com percentual. Tipo assim, sempre na parceria. Se o Roberto foi o Anderson falou assim com a diretoria do Goiás: quero levar o Juninho. A diretora de futebol, você tá doido, velho? esquece essa merda aí. Tem coisa melhor no mercado. Aí fala, ah, tentei. E foi assim. Agora, o fato, só voltando ao comentário, Jair, o fato dos dois jogadores aí citados estarem na reserva facilita bem pro Vasco, né, cara? Claro, facilita muito pro Vasco. O que é muito ruim pra gente. Eu não tô falando, óbvio que eu não estou falando do Alê. Eu estou falando do Zé Ricardo. Apesar mas eu acho muito difícil fundo do meu coração. Agora, do fundo do meu coração, entre a Lei e Juninho, eu prefiro a Lei. Do fundo do meu coração. Ah, eu prefiro qualquer um outro que entre no lugar. Não tem como. Não, óbvio. Eu prefiro nenhum dos dois, mas se não tiver opção, eu prefiro a Lei. Eu acho que o Lei me faz mais raiva. O Lei participa Graça. Mais do jogo. Essa boa é a noite, meta. Léo. O Lisca podia levar para o Vasco a Lei, Juninho e Diego Ferreira. Zé Alves Aguiar, salve Decadentes, Itabira vos abraça. Parabéns, nossos programas muito bons. Bruno Palmeira, leva o Alê, pelo amor de Deus, Vasco. E o Diego Ferreira também de brinde. Todo o pessoal está mandando seu amor aí ao Alê e ao Diego Ferreira. É isso aí, e aproveitando, Jair, a gente foi muito bom com o Vasco, a gente trouxe o Ribamar, está na hora do Vasco fazer alguma coisa por onde isso também, né? É, mas o Ribamar já não estava mais no Vasco, né? Ele só tinha contrato com o... Ele não era jogador do Vasco, não? Não, ele era do Pirâmides, do Egito. Ah, achei que ele era do Vasco. E tirando as piadas, ele tá fazendo falta, né, bicho? Olha como a montagem de elenco nossa foi uma merda. O Ribamar, vou repetir, o Ribamar está fazendo falta. Com certeza. Zé Alves Aguiar perguntando, vamos ver se essa barca pega conjunto. Enquanto isso, o Zé continua sem entrar porque não tem treinador ou diretor que peite o Mancini para tirar Juninho, concordo. Mas ó, sabe, isso só fazer um parênteses, porque isso é uma coisa que me decepcionou no Mancini. Porque o que a gente comentou, que é bom chegar um técnico que tenha peito, tipo assim, que olha, eu vou tirar quem que eu quiser, e ele chegou e tirou a lei e tal. Eu acho que o Juninho até chegou a ficar no banco em alguma partida. Chegou. Aí voltou o Juninho. Não é possível. E o Felipe Azevedo, né? É, o Azevedo, tipo assim, o Azevedo, a gente realmente não tem muita opção, assim. Mas o Juninho é qualquer um. O Juninho você pode pôr o Sabino, você pode testar até o Alê de volta, você tem o Zé Ricardo. E fica o Juninho, não dá para entender. Pois é, cara, é sem lógica. Essa paixão que a América tem com o Juninho não tem lógica. Isso deve ser um leão de treino da porra, não tem lógica. O Bruno Marcos, eu não estou acreditando que o América vai permanecer na Série A. Diga, Felipe. Só falando, o Juninho, ele está no elenco desde 2016. Ele é um dos líderes desse elenco. Ele já é um dos líderes do elenco, tem um tempo. E é um elenco que ficou conhecido por, pelo menos, o português lá de 16, de derrubar claramente o Barbieri. E, assim, que perdeu os amores lá com o Anderson Moreira também, começou a cair de rendimento. Teve todo o problema lá com o Adilson Batista também, que não sei se foi exatamente só o elenco, ou até que ponto o Adilson Batista era horroroso também, mas que caiu. E ele tava dessas mutretas todas de derrubar treinador, né? Às vezes ele tentou ali, viu o jogo contra o Fortaleza e falou assim, peraí, vou ter que colocar essa merda aqui, senão ele vai me derrubar também, né? Vai que, né? Pois é, mas time de panelinha. O Lisca saiu falando mais ou menos isso aí também, né? Como ele não podia tirar alguns jogadores, melhor ele sair. Pois é. O Adolfo Parenzo, Júlio César, eu vou ler seu comentário daqui a pouco. Salve Decadentes, empate fora de casa com o Grêmio seria um bom resultado se estivéssemos bem na tabela, mas não estamos. Além de termos jogado melhor e perdido várias chances. O Francisco Silva, o resultado em si foi bom, o que eu contesto é a titularidade do Diego Ferreira, Juninho, Alan Ruschel e menos um pouco Felipe Azevedo. Eu acho que o Diego Ferreira nem é titular. A questão do Diego Ferreira é diferente, é porque não tem ninguém. Então vai ele. O Eduardo volta quando? Esse já era. Ah, talvez. Deve ter fratura por estresse. Ei, ei, ai. É uns dois, três. Desculpa, Felipe. Dele. Desculpa, Lucas. Lucas, desculpa. Que sei isso, que eu falei. Louco. Foi tão, eu foi tão grave. Você. Foi tão meu grave Deus. Aí que até cair. No... O Augusto Moura, Mancini tem time no banco. A Ademir já devia ter entrado jogando. Na que gente hora vai falar, falar sobre a Ademir? Daqui a pouquinho. Deixa eu puxar aqui. O Flávio Azevedo. atletear é só dar pitaco errado. Eles querem que a panelinha continue em campo. Zé Ricardo sempre carregou o Juninho em campo. Se matava pelo time na marcação. Para esse programa, o Juninho em campo é bom, porque nós temos assunto. O dia que o Juninho jogar, nós vamos ter que achar assunto aqui, viu? Já vão ser. Talvez o clima do programa seja diferente. Mas aí talvez seja um clima de festa, não? De alegria, fato. Que a gente venceu um jogo. É por aí mesmo. Pai, deixa eu vale lembrar, né? Que a gente não venceu com ele ainda no campeonato, né? As partidas que a gente ganhou, ele tava de reserva. Tem uns textos aqui que eu fui pesquisar para ver sobre a lesão do Eduardo. Aí eu achei um texto aqui falando assim: Eduardo nega problemas na lateral e aponta diferenças entre ele e Diego Ferreira. Sou mais agressivo no ataque e ele constrói mais as jogadas. Puta que pariu. Nossa, parece senhora. Até um meme do Thales no Decadentes. O Marcos Graça fez uma pergunta aqui pro Thales. Dileto Thales, o Sou Deca tem patrocinador. Qual será o patrocinador do Decadentes? A gente não é vendido, não, o Marcos Graça. A gente faz isso aqui por amor, a gente não vai se vender jamais. Eu não aceito ninguém dar palpite no que eu vou falar ou deixar de falar. A gente não é vendido, não. Pelo Nossa, contrário, a gente paga para aparecer aí. Como é que chama essa parada aqui? StreamYard. A gente não, o Jairo paga essa porra aí. Então eu não aceito, bom, não. Não aceito patrocínio de porra nenhuma. Então o patrocinador sou eu até o momento? É, nosso patrocínio são já. Tá certo. Nosso patrocinador é o JV Investing. JV Investing. JV Investing. O Júlio César está perguntando aqui, gente. Patrick é a opção menos pior do que as que temos atualmente? Para quem não está sabendo, o Patrick praticamente já fechou com a gente. Faz exames amanhã, provavelmente. Mas a parte salarial, essas coisas, até onde eu sei, já está acertada. E aí, gente? Pai, o que pesa contra o Patrick é só uma coisa, o histórico dele de jogar naquela cachorrada de merda. Tirando isso, é um cara que tem culhão. O cara jogou na Série A anos, né? Então ele conhece ali. É menos cru do que um toscano, que é a primeira Série A que ele disputa na vida. Dizer assim, exemplo, né? Eu tava até meio receoso, mas aí depois que eu vi ontem, teve um lance que a bola sobrou na lateral direita, Diego Ferreira sozinho, aí tava entrando Fabrício Daniel e o Krigor pra área, ele foi dar aquele tapa sem ninguém marcando ele pra cruzar pra área, ele mandou tão, tão errado. O narrador comentou também? Foi o lance que o narrador comentou? Exato. E o Diego Ferreira? Acho que o narrador tava puto igual a gente. Eu acho que isso aí, pelo menos, o Patrick não faz. Tipo assim, na pior das hipóteses, ele ia arriscar chutar, sei lá, ele às vezes até acerta um chute fora. Mas, cara, assim, não sou adepto do Patrick, com certeza não, mas depois do que eu vi ontem, cara, sei lá, viu? O que conta ao favor do Patrick? É um abismo, né? O cara da Tatiá falou, né? O Patrick é o Cafu, perto do Diego Ferreira. Exato. Uma das poucas coisas certas que o cara da TTA fala foi isso. Perto do Diego Ferreira, o Patrick é o Cafu. Agora, apesar do Patrick ter jogado naquela cachorrada, a torcida da cachorrada não gostava dele, né? Isso é um ponto a favor pra gente, né? Então, pelo menos quando ele for jogar contra a cachorrada, ele não vai dar beijo na torcida, o caralho a quatro, porque os caras já não gostavam dele mesmo. Ele, assim, é um lateral extremamente ofensivo. Já tá difícil. A gente deu decabits pra esse menino, pra ele falar, mas não tá adiantando. Que agora, além de falar, a gente não tá escutando nada que ele tá falando. A internet tá meio zoada aí, ó. Dessa vez tá aí. Hoje minha internet tá perfeita. Hoje, nada a reclamar. Inclusive, estou ansioso pelos esportes. Não tem muita coisa, não. Brincadeira. Vou tentar arrumar aqui. A outra coisa... tentar arrumar e pegar outro Wi-Fi de outro vizinho. O João Felipe está perguntando. Boa noite, rapaziada. Eu gostaria de saber o que vocês esperam do Berrio. Berrio, para mim, é aventura. Não espero nada, sinceramente. Eu tendo a ser otimista. Tipo assim, também. Eu quero ver ele jogar, eu quero ver como é que ele vai entrar. Até porque as opções que a gente tem ali, tipo, Ele tá doido com a... Ele joga na mesma da Azevedo, Lucas? Ele joga no mesmo lado ele da joga... Azevedo? Que já... Se eu não me engano, ele jogava no lado direito, né? Se eu não me engano. Entendeu, ele jogava na mesma do Ademir. Só que, eu não lembro como que o Flamengo jogava. O América costuma inverter, porque o América joga com o destro do lado esquerdo e o canhoto do lado direito, né? Tipo assim, que é para cortar para dentro e bater. Por isso que o Ademir joga do lado direito e o Diego Ferreira joga do lado esquerdo. Nessa lógica, talvez o Berrio fosse pro lado esquerdo e ficasse no lugar do Azevedo. Não sei também. Vamos ver como é que é. Mas eu tendo a ser otimista. Eu acho que pelo menos mais qualidade do que o Azevedo ele tem. Isso aí. Tayhúria 18. Até agora não entendi por que o Zé Ricardo está na reserva. Nem nós. O Paulo Barbosa, boa noite. Ele vai montar um time legal. E está falando aqui de Isaac, Patrick e Ademir. Vamos ver. O Zé Aguiar está aqui. Uai, Jair, vocês estão igual a América rejeitando patrocínio? Uai, nós estamos igual a Alencar que rejeita patrocínio aí, né? Não vai ter o Deca Sócio mais? Em pauta, vamos colocar na pauta de hoje. Ô, Zé Alves, nós vamos ter um processo de financiamento aí logo, mas nós vamos divulgar, mas vai ser uma coisa mais legal. Você vai ver que você vai curtir. Zé Alves, que sempre ajudou a gente aí, né? Então, nós mas sempre... é diferente você ter um patrocínio de fora e você ter uma ajuda da sua torcida, que é quem é a sua audiência. Essa é a grande diferença. A gente não é vendido igual o Soldeca. Ô, gente, e vamos falar do bode na sala. E o Ademir? Eu acho que eu tô doido pra ele fazer 7 jogos rápido, porque apesar de que ontem ele entrou muito mal, mas eu vou dar o benefício da dúvida aqui, porque voltou de lesão, não estava muito bem entrosado, mas assim, ele até num lance lá, ele fez 90% certo, uns 10% errado no finalzinho, quando ele chegou na linha de fundo. Mas eu ainda acho que ele, assim, não viu o menino do Grêmio e nem o Berrio jogarem. Dentre as opções que a gente tem, ele é disparado a melhor. Né? Ele é o único jogador que talvez possa, assim, um dos únicos jogadores do nosso elenco que talvez poderiam compor outros elencos de outros times na Série A, né? Porque outros aí, sem chance nenhuma. Mas eu tô doido pra ele fazer 7 jogos rápido e só sair ano que vem, pra pelo menos ele segurar ele até o final do ano. O meu problema com ele é que ele tá sem foco agora. Se ele realmente fechou, se ele assinou o pré-contrato lá com a cachorrada, vai ser o meu problema do jogo do Gustavinho. O cara vai até, assim, fatalmente, ele, como ele tem alguma habilidade para driblar, fazer alguma coisa, ele vai acertar alguns dribles, vai puxar uns contra-ataques, só que vai tomar as decisões erradas porque vai estar sem foco. Igual num lance lá que era para... Ele pegou, ganhou do cara do Grêmio na velocidade, partiu... Aí na hora que era pra ele rolar a bola pro Carlos Alberto, tava entrando na área ali, na frente do zagueiro, ele foi e tentou cortar o zagueiro que vinha atrás dele, perdeu a bola, perdeu um contra-ataque que podia ter dado a vitória pra gente, né? Esse é o problema de ter um jogador assim que não tá com foco mais na América, né? Acho que foi no Instagram que o América postou uma foto do Ademir, foto dos jogadores, numa dessas fotos estava o Ademir. Eu comentei lá o seguinte, será que o Ademir vai pôr o pé em dividida? Inclusive o Ademir curtiu. Muito obrigado pela moral, Ademir. Esse é meu medo, cara. São duas coisas. Primeiro, assim, será que ele vai pôr o pé em dividida? A gente precisa disso. A segunda coisa, será que ele não vai querer aparecer mais do que os outros? Não, porque agora ele tem que cavar o lugar dele de titular do outro lado lá, né? Então, teoricamente, se ele fizer o 7º jogo aqui, ele vai ter que jogar bem para chegar lá voando e ser a solução do time, do outro time que ele vai jogar. Não sei. Ontem, para mim, assim, eu já tô meio tomando birra dele, sabe? Mas eu não achei que ele tirou o pé ontem. Entrou com vontade. Eu achei que o que ele errou, tipo assim, foram dois lances que eu acho que ele errou muito. Que foi erro meio que de decisão, que ele tomou errado e tal, mas pelo menos correr, ele estava correndo. Ele já tem 26 anos, E ele pode assinar um pré-contrato, mas um pré-contrato é um pré-contrato. Se o Atlético chegar na hora e falar assim, cara, você não tá jogando porra nenhuma, e você vai chegar aqui 26 para 27 anos, um cara que não tem muita perspectiva, e disputar com quem ele vai ter que disputar a titularidade lá, que é um elenco milionário, né? Então ele vai ter que jogar bola para ele se provar, né? Então, ele jogando, se ele fazendo o sétimo jogo dele aqui, e ele jogando o nível que ele tá, mais ou menos do que ele entra geralmente, que estava antes de lesionar, ok, fica até o final do ano, depois vai lá e seja muito infeliz no Atlético. Eu já até profetizo o que vai acontecer se ele for para aquela cachorrada. Ele vai chegar lá no Campeonato Mineiro, não vai ser muito bem aproveitado, e aí no final do Campeonato Mineiro ele vai ser emprestado para o Náutico. Ok? Pode gravar aí, para o Náutico. O Ademir vai para o Náutico. Se o Náutico estiver na Série A, né, provavelmente o Náutico vai subir, então é possível. Mas eu acho que no final das contas ele vai ter uma carreira parecida com Danilo Barcelos. Vai ficar pipocando nos times de Série A, sem muito destaque aí, parando num Vasco aí, quando o Vasco estiver na Série A, depois eventualmente dando a sorte, belíssimo com o Fluminense ali, que acha, aproveita a oportunidadezinha, porque não é um super craque também, né, gente? Tipo assim, ele teve uma super fase com a gente, jogou pra caramba, mas demorou muito pra engrenar, né? Ele vai lembrar que a gente contratou ele, ficou uns 2 anos aí, ó. Sem no banco, entrando no final, né? Então, sim, assim, é um jogador razoável. Eu acho que, inclusive, o estilo de jogo dele, por exemplo, no Atlético, não vira, não, cara. Eu acho que, em geral, que é o tipo de jogador que a torcida deles lá não gosta, não. Bom, mas enfim, até onde eu sei, já está resolvido, vai para lá mesmo. O que está em dúvida é se vai agora ou ano que vem. E aí está negociando aí se nós vamos ter alguma compensação. Vamos ver. Nós vamos saber agora no jogo de domingo que vem, se ele entrar, ele faz o sétimo jogo e aí já não pode mais ir esse ano. Né? Então, provavelmente ou resolve. Pelo histórico dele, ele vai ter alguma coisa no hotel, né? Vai, e no próximo jogo. O próximo jogo é dia 1º, mas como é domingo, não vai dar tempo de ter registrado o Berrio ainda, né? Mas o do Grêmio já pode jogar, né? O Isaac, né? O Isaac já pode jogar. Ele provavelmente não jogou porque tem contrato com o Grêmio, né? Isso. Então, vamos para Bale Colatina? Bora. Bom, então fizemos o bala da galera aí, do jogo de ontem. Ganhou com uma diferença absurda, 83%, Matheus Cavicchioli, seguido de Fabrício Daniel com 9,4%, Felipe Azevedo, 7,5%, e Ramon com 0%. Ramon não teve nenhum voto. Interessante essa colocação, que a gente, quando a gente vota os quatro que tem que ser colocado no Twitter, nós colocamos o Felipe Azevedo porque fez o gol, mas ninguém achou que ele mereceria um bala. E ele acabou ficando aí com 7,5, bem pouco votado. Para mim não tem jeito não, o Bala é o Cavicchioli, que salvou a gente em várias ocasiões ali, não fosse ele, nossa casinha ontem tinha caído de novo, então vou de Cavicchioli. Lucas? Cavicchioli, sem dúvida. Ele, aquele lance lá, ele cara a cara com o rapaz do Grêmio, ele conseguiu. Eu acho que ali, 90% dos goleiros ali, ou iam tomar o gol, ou iam fazer um pênalti, né? O cara puxa pro lado, o cara mete na perna, né? Ele foi na bola certinho, cara, perfeito. Então, aquilo ali salvou o nosso pontinho lá em Porto Alegre, né? Então, não tem como ser diferente, não. Que campeonato, hein, que tá fazendo o Cavicchioli? Por mim, era o jogador que a gente não queria ir na Série A, hein? Pois é. Futebol é do caralho, velho. Futebol é do caralho. Por mim, o Jandrei precisa vir mais, não. Felipe Deleucas, seu voto. Cavicchioli. Foi ele. Assim, até faço uma menção honrosa ao Fabrício Daniel, né? Porque ofensivamente foi quem mais criou, né? Tava tentando fazer até, às vezes, do camisa 10, já que a gente não tinha um em campo, né? Mas, assim, quem foi mais decisivo foi o Cavicchioli, sem dúvida. Mas ele na Série A como um todo, né? Se a gente não é lanterna, se a gente tem esperança ainda, é muito por conta dele, né? O que me incomoda no Fabrício Daniel é que, assim, pô, ele tem que. Os chutinhos em rapa bosta que ele tá dando não vai fazer gol, não, cara. Ele dá um chutinho de fora da área que o goleiro precisa nem de se esforçar pra defender. Ele teve, sei lá, 5 finalizações, mas, assim, podia estar eu no gol lá que pegava, né? Ele tem que acertar a forma e, além de acertar o gol, conseguir acertar no canto, conseguir pegar um pouco mais forte. Ele tá tentando, isso já é bom, né? Porque a gente tinha uns caras que, às vezes, o Rodolfo mesmo entrava de um jeito e saía do mesmo jeito, nem suava, né? Pelo menos tá tentando, mas tem que acertar o pé. Fato. É, Felipe, então, Cavicchioli, Thales, seu voto. Cavicchioli. Cavicchioli ontem foi muito bem, ganhou o bala aí desse jogo, com toda a razão. É, vamos então para Colatina. Colatina, que eu estou tentando mudar esse nome, mas o Thales não deixa, viu, gente? Aqui eu falo, denúncia. O Thales não deixa a gente mudar o nome do Colatina. É isso mesmo? Precisa fazer denúncia, não, seu ex-gordo. Pode falar, eu não quero que mude. Eu não sou caralho. Colatina, votação do pior em campo. Eleito aí, ó. Mas teve uma disputa boa. Diego Ferreira com 40%. Seguido de Alan Ruschel com 31,7%. Ademir Fominha com 15%. E Wagner Mancini com 13,3%. Gente, Colatina aí tá difícil de escolher, viu? Porque, no final das contas, Alan Ruschel merece muito. O Diego Ferreira merece muito. Mas quem coloca essas babas em campo merece mais. Eu vou de Wagner Mancini. Lucas. Ah, eu vou de Diego Ferreira, cara. Eu não sei. Assim, ou ele tá numa fase muito ruim, ou porque ele nunca foi de marcar, mas pelo menos ofensivamente ele era bom, razoável, né? Ou ele tá numa fase muito ruim, ou ele teve uma fase muito boa. Porque é incrível, cara. Como é que ele consegue errar tudo? Impressionante. É. Felipe. Aí eu vou de Alan Ruschel. Até porque o Diego Ferreira é mais ou menos assim mesmo, né? A melhor fase dele era mais quando ele conseguia chegar mais rápido e dar os passes dentro da área que cruzando. Cruzando ele nunca conseguiu acertar muita coisa mesmo, né? Então, acontece que agora é a lei de Rodolfo, né? Os adversários são mais difíceis, então ele não consegue driblar o pessoal, ele não consegue entrar na área e não consegue acertar os passes. É a qualidade maior dos caras. Já o Alan Ruschel é fora de sério, o cara não consegue nem sequer fazer o mínimo, que é acompanhar o lateral adversário, nem se ele fazer falta, ele não chega nem perto, você não via ele nem nas fotos, assim. Então não tem condição nenhuma de ter o Ruschel no elenco, aí é zero. E nesse jogo ontem o que ele fez de raiva foi sacanagem. Mas vai quem no lugar dele pra você? Qualquer um, eu coloco o Giovani, eu coloco o João Paulo, então o Ruschel não tem condição. Não é à toa que ele, o time do Cruzeiro tá na lanterna, tá na Série B, lá na zona de rebaixamento. Ele não conseguiu jogar nesse time. Isso mostra a qualidade dele. Verdade. Thales. Hoje nós ganhamos uma medalha de bronze no judô, e o menino deu uma entrevista que ele foi jogador da base do Grêmio, acho que até os 12 ou 13 anos, se não me engano. E ele fazia futebol e fazia judô. Aí chegou numa determinada hora que não tinha mais como conciliar as duas, ele preferiu escolher o judô. Será que o Diego Ferreira não teve essa chance também, escolheu errado? Pode ser. Ele deveria ter escolhido outro esporte que não fosse futebol, porque não é a dele. Mas eu vou na mesma linha de raciocínio do Jair, vou de Mancini, principalmente que assim, bicho, o cara coloca Toscano, não dá, não dá, cara, pra que você tem um Giovanni no banco, pra que você tem um Alê no banco, são opções, pra você ver, o Alê hoje é uma opção melhor do que o Toscano, então assim... Toscano tá em outro patamar, no caso, cara, inferior. Igual eu falei no começo, lá no meu resumo, muito obrigado, legal demais, parece que ele gosta do América e tudo, mas não dá, velho, não dá. Então eu vou de uma Wagner Mancini, porque assim, tá complicado as escalações dele, complicado. E as substituições idem. Isso aí. Mas né, o Toscano, ele gostar do América, igual a empresa que eu trabalhei antes dessa, né, eu fiquei 6 meses trabalhando e não fazia nada. Eu recebi bem e não tinha nada pra fazer porque o site estava em construção ainda, ganhava dinheiro pra ficar à toa em casa. É o Toscano. Não precisa trabalhar, ganha bem em dia. É isso aí. Até eu ficaria feliz. Eu adorei trabalhar na outra empresa. Por mais que eu tenha ficado só 6 meses. Acontece que o Toscano tá tendo a chance de fazer o que eu fiz na outra por mais anos, né? Então. É, tipo, o América tem muito isso, cara. Essa coisa, ah, fulano foi bem aqui, traz de volta. Pô, mas. Sabe? Lucas Cal, Ricardo Silva. Lucas Cal, Ricardo Silva. N exemplos. Toscano. Cara, se for buscar mais para trás aí, tem mais exemplo aí, direto. Né? Então, isso aí é um negócio complicado. É, deixa eu ler rapidamente alguns comentários aqui. O Zé Alves Aguiar está falando aqui a gente, o Soldeca, tem que chegar num acordo, tem polêmica todo o programa. Menino Alisson é nosso e... Zé Alves, eu, menino Alisson, mora no meu coração, eu amo aquele menino, sabe disso. Por isso que a gente cutuca ele todo o programa, é só para encher o saco mesmo. E se você for perceber, Zé, a gente só cutuca ele dos que passaram por aqui. Porque a gente tem essa liberdade, eu particularmente, tenho essa liberdade gigantesca com o menino Alisson, gosto dele pra cacete, gosto dele de graça. E quem me colocou aqui foi ele. Então eu tenho total... Tô nem aí, eu falo mesmo. Menino Alisson, beijo. Beijo na careca. Taiu e 18. Temos que ser eternamente gratos ao Danilo Barcelos, verdade. Verdade. Não é motivo para trazer de volta, não, mas tem que ser grato. Não, mas aqui, ó. Mas ele seria titular hoje, hein? Ele seria titular. Mas olha hoje. Só, o meu comentário sobre ele não foi no intuito de denegrir o menino Danilo, foi só no sentido de falar que, assim, é um jogador que foi muito bem aqui, nos deu um título mineiro em cima da cachorrada, mas não é um jogador brilhante. Foi nesse sentido que eu quis dizer, da mesma forma que eu acho que o Ademir também não é. Mas faz uma... Desculpa, Felipe, bem rápido. O Danilo faz uma boa carreira, cara. Se você for pegar aí, ele nunca jogou em time mediano. Ele tá sempre lá em cima, ele tá sempre tranquilo. É, isso que eu tô coisa, foi, né? Foi pra cachorrada, aí ficou lá em Vasco, em Fluminense. Eu acho que o Ademir vai ficar nessa, assim. Foi só essa comparação que eu quis fazer. Mas comparado com o Alan Ruschel, o Danilo Barcelos e o Roberto Carlos, né? Tá louco. Aí eu queria como titular tranquilamente. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. Eu tenho visto esse site de probabilidade do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez a gente está tendo uma pontuação bem baixa para rebaixamento. Assim, geralmente rebaixamento fica em torno de 45 pontos, mas todos esses sites já estão marcando aí na faixa de 40 pontos para se salvar. Já é razoável 40 pontos para se salvar. Dá para acreditar ainda? O que vocês pensam? Eu acho que dá para acreditar. Apesar do nosso... Assim, a gente não está numa fase boa. O Mancini está tentando encontrar o time. A gente teve... Poxa, acho que a derrota para o Sport foi, assim, dolorida. Na forma que foi. Mas eu acho que o campeonato, cara, a gente tem uns times ali que estão muito mal também. A gente tem o Sport que está mal. A gente tem a Chapecoense que está pior que a gente. A gente tem o Juventude, que não é um time que vai brigar lá em cima, também é um time fraco. Então, assim, a gente tem condição. Só que a gente tem que passar a fazer o nosso dever de casa, que a gente não está fazendo. Pegar um Cuiabá e ganhar, pegar um Juventude e ganhar, pegar um Sport e ganhar. Né? A gente fez boas partidas também, a gente fez uma boa partida contra o Bahia, a gente fez uma partida consciente contra o Santos, né, dentro das nossas limitações. Então, eu acho que o Atlético foi boa também. É, o Atlético mesmo, não foi uma partida ruim. Então, acho que assim, esse time tem condição. Só que eu acho que tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que abrir mão do Juninho ser titular absoluto. Você tem que abrir mão de um Toscano ser opção para entrar. Você tem que recuperar o Marlon o mais rápido possível para a gente não ter que contar com o Alan Ruschel na lateral esquerda. A gente não tem como a gente contar com o Zé Vitor como sendo titular absoluto. Então, assim, pô, se vem mais um zagueiro ali para a gente poder contar com um cara de titular absoluto, se a gente tem um meio-campo mais razoável para o lugar do Juninho, e se o Isaac e o Berrio conseguem engatar mais ou menos, se o Ribamar volta razoável, guardando os golzinhos dele, tem como acreditar. Só que o time tem que passar a fazer o dever de casa, cara. Jogo contra o Atlético Goianiense agora que a gente vai ter, fora de casa, no mínimo um pontinho. Não tem como a gente sair. Se a gente sair derrotado, é muito ruim. Porque também é um time que eu não acredito que... Apesar de que ganha do Santos hoje, né? Também não acredito que vai ser um time que vai brigar lá em cima também. É um time limitado também. Então a gente tem que buscar esses pontos que a gente não tem feito. É, se pela, se pela, pela sua lógica aí, que é a mais certa possível, é, a gente já jogou contra Sport, Juventude e Cuiabá. Nós fizemos 2 pontos. Se a gente tivesse vencido eles, eram 7 pontos a mais na tabela. Onde a gente estaria hoje? Pois é. Uma situação, a gente entraria em campo diferente, né? Uma coisa é você entrar na zona de rebaixamento todo fodido. Outra coisa é estar no meio da tabela ali. Dá pra você estar uma... E você pega o jogo contra o Palmeiras também, né, cara? Que a gente tomou um gol num lance ridículo do Anderson, né? Então, assim, a gente fez um bom jogo lá contra o Palmeiras, cara. Assim, então, os caras sabem jogar bola, assim. Obviamente, não é um puta do elenco, mas a gente consegue, a gente tem um elenco que a gente conseguiria se manter na Série A, porque o nível tá muito baixo. É, e os caras já mostraram que em alguns momentos conseguem fazer boas partidas. Mas, poxa, tem que... Onde é que o Palmeiras está, hein? A gente fez um bom jogo lá. Agora, os caras precisam de retomar o pé aí, porque o Mancini tá tentando mudar e tá ficando meio com uma salada mista, uma bagunça ali, o time titular e entrando, o Toscano entrando, cara, aí, assim, tem que rever algumas coisas. É, eu vejo que o Mancini, ele tá com uma visão assim, ah, vou botar experiência em campo. Ele tá adorando essa coisa de experiência. Gente, qual que é a experiência do Toscano em Série A? Qual que é a experiência do Alan Rusch em Série A? Não é grande, não, gente. O Toscano é zero. O Alan Rusch, acho que ele jogou 1 ano, né? Na Série A. O Alan Rusch nunca foi titular em Série A também. Mas, exatamente. Então, assim, cara, se ele tá pensando isso, eu acho que ele tá errado. Eu acho que dá para acreditar também, eu vou muito nessa linha... do que o Lucas falou, tem que acertar. Ele resolveu jogar fora o que o Lisca e o Felipe Conceição fizeram antes e tá fazendo uma outra coisa aí. Não sei se essa outra coisa vai virar, mas o ponto atual para mim, ele é o Adilson Batista 2 da nossa vida, tá? Invenção de moda, um professor pardal danado. Se ele acertar esse time aí, se ele conseguir achar as peças corretas, se alguma coisa iluminar a mente desse sujeito, vira. Eu acho que a gente consegue pelo menos os 40 pontos aí, né? Felipe, você tá nessa linha também? Eu tô, até por conta disso, né? A Série A, o nível dela esse ano tá bem baixo, tem muito time ruim. E tem uns times ali, por exemplo, o Grêmio, ainda mais com o Filipão, eles entraram, não conseguiram dessa arrancada agora nesse comecinho, eles vão entrar naquela espiral negativa de time grande lá embaixo, que vai ser difícil sair, né? E os jogadores que poderiam ser lideranças técnicas, tipo o Diego Souza, machucou agora também a coxa, vai ficar um tempo parado. Douglas Costa meio bichado, né? Tá voltando de lesão e saiu machucado de novo. Então, assim, dá pra acreditar que a gente vai conseguir ficar. Só que a gente vai precisar fazer uns pontos pra compensar o que a gente perdeu em casa, né? Dessas partidas contra o Cuiabá, contra o Sport. E isso passa por jogar melhor, e pra jogar melhor passa por ter as melhores peças em campo, né? E acho que a única coisa que falta pro Mancini, eu acho que o esquema dele tem como dar certo. Acho que os atacantes que chegaram dão uma melhorada muito boa no ataque, é um ataque agora que pelo menos chuta a gol, ainda que ainda não esteja chutando com muito perigo, né? É um pessoal que tenta, que briga, que vai para finalizar, tanto o Fabrício Daniel quanto o Krieger conseguem fazer a papel centroavante e ficar na área, coisa que o Rodolfo não consegue, e os dois estão em forma, né? Eles conseguem correr, conseguem driblar, chutar a gol, coisa que o Rodolfo não consegue. Então, assim, voltando o Ribamar ali, vai conseguir até ter mais opções. Acho que dá para melhorar bastante ali ofensivamente. Resta agora correr atrás dos pontos que a gente perdeu e fazer os 40, né? E torcer para ser o suficiente. Será que não rolava aí um bem bolado com o Vasco? Não, o Cano no Rodolfo, não? E o Alê? Eu acho que um canto no Rodolfo. Aí que ele vai desmotivar mesmo, coitado. Ele vai ficar triste, cabisbaixo. Olha, Cano, como é que chama o centroavante do Vasco? Não, ele chama Cano mesmo. Mas é porque um canto no Rodolfo, coitado. O Rodolfo vai ficar olhando de ladinho, vai ficar meio envergonhado. Mas aí, se querer trocar o seu vizinho e ter uma Ford Ranger, e você querer trocar uma areia nele, né? Fazer, cara, vamos fazer um bem bolado nós dois aqui. E o Maré é gordo, hein? O Maré sem roda, né? É complicado. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O Flávio Azevedo está aqui comentando que os podem pesquisar. Acho que nossos atletas se recuperam pelo SUS. Demoram demais a se recuperar. Ixi, eu também já falei aqui. Eu tenho uma heresia que eu vou falar aqui. Você me desculpem, vocês, me desculpa, Flávio. Mas até o Léo Passos não recupera, cara. Aquele chassi de grilo. É. Não, mas eu acho que ele já tá, já deve ser opção já de técnico, não? Não sei. O Léo Passos não tá sendo. Acho que o Léo Passos não tá sendo relacionado por coisa técnica mesmo. Ele é. Será? Ele é muito isso ruim. Isso é outro problema. Assim, gente, isso também é outro problema, né? O nosso departamento médico é uma caixa preta danada. A gente não sabe o que, que o cara machucou, quanto tempo de recuperação. É, não sai nada dali, não, sabe? Não, a gente não tem informação se já tá em, voltou em campo. Se, pô, eu acho que podia ser mais claro, viu? Sinceramente. O Otávio Reis está aqui falando: o América precisa planejar o time antes de começar a temporada, falta profissionalismo. Com certeza. Flávio Azevedo falando também que não confia no Salum no comando de futebol, que ele fique só nas obras. É, o povo chama, né, Flávio Azevedo? Não adianta, quando ele não é presidente, o povo chama ele para ser? O que é isso? Isso é complicado. Isso é, a gente tem que entender se o Salum na América ele é a causa ou ele é o sintoma da doença. Até precisa entender isso aí. A Night Mendes falando aqui, a América contrata Tardelli. Nossa não, senhora. Não. Depois do Patrick só falta, né? Não, não dá não. Não, eu não duvido. Não. Eu não duvido, não, viu? Depois que vem Patrick, os caras jogaram junto. Pô, bora lá pra América, diminui o salário aí, não ficar em BH mesmo. Aquela história de sempre de ficar em BH. Lá o clima é bom. Lá paga em dia, o clima é bom. Ah, não, a gente me ajuda aí. Na verdade, a gente não devia estar nem contratando nessa altura do campeonato. Essa altura do campeonato a gente já tinha que estar com o time andando já. Voando em campo, aliás. Mas chegou os destaques do Paulista, né? Ah, super destaques, os de sempre. Ai, meu Deus. Bom, então, próximo jogo, Atlético Goianiense, 8:30, então não teremos decadentes no domingo, faremos decadentes na segunda-feira, às 8 horas, né? Lucas, temos esportes especializados? Tem rápido, mas tem. O Thales. Rápido, não. Esportes especializados com Lucas. Bom, nosso time, como o Brasileiro Sub-17 acabou, os campeonatos do futsal acabaram, o vôlei ainda não voltou, o futebol americano não voltou, a gente ainda tem os nossos meninos do Sub-20 jogando, Brasileirão Sub-20. Na verdade, vou falar primeiro do Mineiro, né? Vou começar aliviando o coração de todo mundo. O América jogou na quarta, dia 21, contra o América de Teófilo Otoni. A gente ganhou de 2-0. Gols de Igor Gabriel e Rodolfo Moisés. A gente até poupou vários dos nossos jogadores principais ali. O Golderson, por exemplo, não jogou e tudo. Eu imagino, né, pro time depois jogar no final de semana do jogo que foi ontem contra o Atlético. Mas a gente ganhou de 2-0 do América de Teófilo Otoni. A gente terminou a primeira fase, na primeira colocação geral, foram 8 jogos, 8 vitórias, 23 gols feitos, o melhor ataque da competição, e apenas 4 gols sofridos, a segunda melhor defesa da competição. Então a gente fez a primeira fase melhor do que Atlético e Cruzeiro, por exemplo. Né? A gente não tem pessoas segurando na artilharia aí. Nosso artilheiro do campeonato é o Golderson com 3 gols, mas o artilheiro do campeonato é o Daniel do Cruzeiro com 8, mas a gente reveza o time do Sub-20 por conta do Brasileiro Sub-20. Aí o time do Brasileiro Sub-20 foi jogar ontem contra o Atlético e para não mudar a tradição, né? Para já manter, os meninos estão aprendendo desde a base que não pode ganhar o Atlético. Opa! Estou me ouvindo ainda, né? Fiquei bravo aqui, até joguei minha câmera longe. Não pode, desde a base eles não podem ganhar do Atlético, perderam de 1-0 e se a situação na Série A não tá boa, no Sub-20 que não tá boa mesmo. O time tá na penúltima colocação com apenas 3 pontos conquistados em 7 partidas. É uma vitória e 6 derrotas, de 20, nós estamos em 19º, só empatado ali com Bahia que também tem 3 pontos, mas a gente está na frente deles porque os 3 pontos dele foram de 3 empates, né? Então a gente está bem, bem longe da fase de classificação, classificam 8 para a segunda fase ali. O oitavo é o próprio Atlético com 12 pontos, então a gente está com 3, está bem, bem complicado de a gente se classificar. Tem que entender o que está rolando com a nossa base aí, que a situação está feia. Esse ano a gente está passando vergonha de tudo que é lado. Mas é isso. Infelizmente, estamos bem no Mineiro, mas no Brasileirão Sub-20, passando vergonha. É, se você analisar aqui quem toma mas o nosso, da base, é isso que eu ia falar. Mas o nosso diretor da base foi convocado para não sei o que de não sei o que lá. Grande merda. É, gente. Bom, algum último comentário que vocês querem colocar aí? Ó, eu queria fazer só um comentário assim para a nossa sequência, né? Só para a gente não deixar passar batido. Nosso próximo jogo na Série A, como você adiantou ali, é contra o Atlético Goianiense no domingo às 8h30, né? Mas a gente vai ter uma sequência importantíssima, né? Prestes a já daqui a pouco terminar a primeiro turno, né? A gente depois pega o Fluminense em casa, que começou muito bem, mas agora já está rateando, está com 17 pontos. Então, assim, é um jogo que, pô, a gente... Cara, a gente está na Série A. A gente não pode achar que a gente vai jogar contra o time de Série A, a gente não pode ganhar nunca, né? Então, seria um jogo importantíssimo para a gente ganhar. E depois, ainda não tem data marcada, pelo menos não definiram ainda. No site do Globo.com está a definir, e no jogo de ontem também, quando colocou a Chapecoense, estava a definir, então talvez a CBF não estabeleceu o dia certo. A gente pega a Chapecoense fora. Então, olha só, a gente tem 3 jogos na sequência que, assim, eu não vou dizer que definem o nosso futuro, mas definem pelo menos o quão difícil vai ser o nosso futuro. Porque nesses 3 jogos ali... Ajuda o nosso futuro, né? É, porque esses 3 jogos aí... A gente tem que fazer no mínimo 4 pontos, no mínimo, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Nada diferente disso. E que pelo menos a gente, por exemplo, a gente ganha do Fluminense, se a gente perder o Atlético Goianiense, a gente ganhar do Fluminense, empatar com o Chapecoense fora, ou ganhar da Chapecoense, empatar com o Atlético Goianiense, perder do Fluminense. Mas assim, menos do que 4, assim, 4 pontos já é ruim. O ideal seria pelo menos uns 5 ou 6, né? Mas dado o nosso cenário, no mínimo, para a gente continuar brigando, é no mínimo 4. Então, acho que são 3 semanas, assim, onde a gente vai ter decisões atrás de decisões. Da mesma forma como a gente já teve e decepcionou, quando viu que ia pegar o Cuiabá e decepcionou, quando viu que ia pegar o Juventude e decepcionou, Sport decepcionou, o Mancini tem que preparar muito bem que essas 3 semanas, aí a gente vai chegar depois, a gente vai estar chegando na 18ª rodada depois desse jogo contra a Chapecoense, né? Então, 17ª rodada que a gente pega o Bragantino em casa. Então tomara, sei lá quanto tempo que vai se estender as Olimpíadas, mas tomara que o Claudinho continue por lá, que a gente melhora bastante as nossas chances. Então é uma sequência, assim, que a gente pega o Bragantino, depois Ceará e fecha o primeiro turno. Mas é uma sequência, assim, esses 3 próximos jogos, assim, são muito, muito, muito importantes, que vão definir quão difícil vai ser a nossa luta. Concordo. Aí, a se convica, é uma sequência aí que dá pra fazer 9 pontos também, não é tão difícil fazer, não. Felipe, dá. Mas assim, né? A gente já não fez em outras situações que eram mais fáceis, né? Sim. Mas a se convica que ganhar do Goianiense não é exatamente lá um bicho 7 cabeças. O Fluminense tá numa descendente, né? Pode até ser que o trabalho lá do Roger esteja zedando. E, bom, a Chapecoense, essa tem que ganhar, obrigação, né? Pois é, assim, se fizer 9 pontos, cara, a gente dá uma relaxada. A gente fica com 19 pontos, mas eu acho que, assim, eu não vou sonhar com isso, não. Porque eu sei que, assim, eu conheço a América, né? É mais capaz de a gente perder, aí a gente vai com o Flamengo, vai e ganha, aí depois perde pro Juventude. É uma coisa meio aleatória, assim. Totalmente. Bom, então é isso aí, pessoal. Próximo programa na segunda-feira, 8 horas da noite, né? O jogo, nosso jogo é domingo às 8h30, então não faz muito sentido a gente fazer o programa junto. E boa semana a todos, e vamos ver o que vai acontecer durante a semana aí com o nosso time. Mas eu acho que tem que melhorar. Quero saber quem é o argentino do salão, né? Vamos ver se ele chega durante a semana. É, Tá esperando acabar as Olimpíadas para repatriar o Richarlison. Então tá bom, gente. Boa semana a todos. Grande abraço. Abraço. Falou.